Solo 3520, precisa o pushback de acionamento. 3520, autorizado no 03, chama táxi. Chama táxi, 3520. Salvador, bom dia, o Avianca Oscar November Tango. Oscar November Tango, prossiga. Bom dia, poderia confirmar a frequência do ILS em Salvador? Sim. Por gentileza, poderia confirmar a frequência do ILS em Salvador? Pode um minuto. para o pushback e acionamento, azul 4073. Azul 4073, autorizado, portão 10, chama táxi. Chama lá, táxi, pode ser. Táxi 3520, tá com 146, 1 hora e 50 de autonomia, alternando o Recife. 520, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Índia, no ponto de espera torre, no 8, decimal 95, é ajuste 1 no 0, no 7. 17, autorizado, táxi, via 93, Índia, até o ponto de espera da pista no 0, via Índia, no 9, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, já 3520, ponto 0, dá 1-0, pronto para a decolagem. São 3520, autorizado, alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 300 graus, 2 nós. Autorizado, alinhar e decolar, 1-0, já 3520. Para o táxi do 4076, até o 192, está com 5 horas e 10, altera Ribeirão Preto. Do 4073, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Índia, ponto de espera torre 1-8, decimal 95, QNH 1-0, no 7. Autorizado, via Pátio Índia, para o próximo 2895, na 017, 4073. Controle 120, decimal 8. 208, 3520. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, só 3520. Contato radar, saída Conde, submontanha 90, direto Conde. 190, direto com o GTAM 3520. Salvador, boa noite. Bom dia, Azul 4076, ponto espera pronto. Azul 4073, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento calmo. Autorizado ali, decola, vento calmo. Oscar November Tango na escuta? Oi, na escuta. Frequência do ILS é 109.3. Ok, 109.3. Graças, bom dia. Azul 4073, decolado 53, controle 120.8. 308, bom dia. Do 4073 decolou na Dael. Tanto radar decolagem, tudo mantém o 360. 360, o azul 4073. Controle TAM 3520. Prossiga. Atingindo 190, senhor. Certo, mantenha 190, agora a transferência junto a Aracaju, controle da Aracaju. Gente, manterá o 190, até 3520. Azul 4073 para Dualeda. 4073, autorizado para Leda. Beleza, da presente. Possibilidade de coordenar atende para o azul 4073? Aguarde. Obrigado. 4073, autorizado voar na torre de Osmo. Chega. Centro Recife autoriza pro Osmo. Osmo. Osmo, segundo o Centro Recife, Osmo. Ah, Osmo. É, Papa Oscar Sierra Mike Uniforme. Acredito que seja Oscar, Sierra, Mike, Uniforme, Novamba. Gente, voando, obrigado. Agora é de 352. Essa posição já passou, senhor. Acabei de confirmar com o Centro Recife, Papa Oscar Mike Sierra Uniforme. É, seria Papa Oscar Sierra Mike Uniforme, isso? Correto, correto. Obrigado. 3520, vê se está encerrando agora a 70 milhas no Nordeste Salvador. Chame agora o controle da casa para a frequência 203. 203, bom dia. 4073, chama agora o Centro Recife na frequência 1251, ao término 13395. Plano só copiou 3395, senhor. Frequência primária 125, decimal 1. 1251, ao término 3395, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia. Gol 1161, informação Bravo, ponte 07, autorização Guarulhos, por favor. Gol 1161, autorizado. Guarulhos, via peso Luna 0, Taubaté, nível 360. Decola da pistola 0 após a decolagem curva direita na saída da Euleda Motiva. Transponder 5533, controle 120.8. 660 Guarulhos, é o nível autorizado, aerovia Perizulu 10, Taubaté a rota. Decola a pista no zero, curva direita da Euleda Mótima, aciona 5533, controle 208, voo 1161. 1161. Saída da Euleda Mótima. Mótima ao final, ok. Da Euleda Mótima, corrigido, voo 1161. Gol 1161, no contagiamento correto, chama pronto para o pushback acionamento. Pantará, obrigado. Alô, Salvador, bom dia, Otan 3601. Chama São Bravo no 04, autorização para São Paulo, Congonhas. A 3601, autorizado, Congonhas, via Upesluno 0, Pumbávia, pode ser com a rota, nível 360. Decolada pistona 0, após a decolagem em curva à direita na saída da Euleda Motiva, transponder 5536, controle 120, decimal 8. Autorizado para São Paulo, Congonhas, Upesluno 10, Pumbávia, após conforme. Nível 360, decolando da pista 1-0 com curva direita, na saída Euleda Motiva. 5536, transponder, controle 1208, TAM 3601. TAM 3601, cotejamento correto, chama pronto, pushback acionamento. Vai chamar. Solo, Salvador, está 3601, feedback em treinamento, 04. Tá 3601, não autorizado, portão 4, chama táxi. Vai chamar, tá 3601. Quatro Taxa 3601, 157 a bordo, com fins com 4 horas e 20. São 3601, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Índia, no ponto de espera Torre no 8 decimal 95, QNH no 0 no 7. Autorizado táxi via Índia, no ponto de espera chamador 295, ajustado no 0 no 7, da 3601. Salvador, São 3601, no ponto de espera da 10, pronto. São 3601, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento calmo. Autorizado a alinhar e decolar na pista 10, São 3601.